A vida ser considerada injusta, mesmo depois de muito esforço e muita luta. De que adianta ter fé e não contar com a sorte? Diante da adversidade tem que ser mais forte. Mas tem vez que não dá pra aguentar. É fora não conseguir se erguer, se levantar. Por quanto tempo a mais terei que suportar? Muitas vezes já pensava em me matar. Será que Deus ainda tá se importando por mim? Não vejo a hora que chegue o meu fim. Onde estavam chegados quando eu mais precisava? Cadeira, atenção, a mina que eu tanto amava. No momento que me ferrei, chorei. Quantas vezes já me lamentei, na pior fiquei. Será que foram graves os meus pecados? Será que foi em vão aonde eu tinha chegado? Estado depressivo, é foda viver em estado depressivo. Estado depressivo, é foda viver em estado depressivo. Estado depressivo, é foda viver em estado depressivo. Estado depressivo, é foda viver em estado depressivo. Estado depressivo, é foda viver em estado depressivo. Estado depressivo, é foda viver em estado depressivo. Estado depressivo, é foda viver em estado depressivo. Estado depressivo, é foda viver em estado depressivo. Olha só como eu estou e nada que melhorou. Só posso dizer que realmente mudou a minha forma de pensar, de raciocinar. Pra ser positivo, infelizmente não dá. Não sei no que vou acreditar. Pra que viver quem eu possa confiar? Só tinha amigo quando eu tinha algo. Agora sem nada, não sou nem notório. Minha mãe já falou pra ter um amor próprio, enquanto alguém só me via como um bom negócio. Que nessa ilusão só causou a depressão. Tenho vontade de parar em um caixão. Se ao menos eu pudesse voltar ao passado pra mudar muita coisa que tinha errado. Mas infelizmente é tarde demais. Nesse momento apenas quero paz. Quero paz. Há certos momentos na vida que ninguém se interessa na sua autoestima. É você por você, ninguém por ninguém. Essas horas é escassa a ajuda de alguém. De Django, entre a fé e o desespero. Estado depressivo, é foda viver em estado depressivo. Estado depressivo, é foda viver em estado depressivo. Estado depressivo, é foda viver em estado depressivo. Estado depressivo, é foda viver em estado depressivo. Estado depressivo, é foda viver em estado depressivo. Estado depressivo, é foda viver em estado depressivo. Estado depressivo, é foda viver em estado depressivo. Estado depressivo, é foda viver em estado depressivo. Ilegal é trabalho todo dia para calar os otários.